Você está ouvindo a ZYJ 454, Rádio Tamoio AM, 900 kHz, Rio de Janeiro. Uma emissora do sistema Verdes Mares de Comunicação. Anote nosso WhatsApp: 021 986364000. Nas garras da patrulha. Raimundo doido. Olha, meus amigos e minhas amigas, mais uma rodada ontem, né? Com o time cearense em ação, pela Copa do Brasil, pela Série A. Fortaleza, jogo atrasado contra o Bahia, meus amigos e minhas amigas. Ontem, os Felipe chamaram a atenção. O Felipe Alves do Fortaleza, que é um goleiro que se garante, muito seguro, plena confiança da comissão técnica, saiu ontem catando borboleta. O Juninho Capixaba lá do Bahia, foi cruzar a bola na área, aí ficou Romarinho e o outro Juninho olhando ele. Olhando, aí cruzou para outro Juninho, que é o zagueiro do Bahia. Aí o zagueiro do Bahia se antecipou ao Felipe Alves, que tem ali o Bruno Melo perto dele, o Paulão, fica tudo olhando, e o rapaz antecipou e gol! Yes. Mas que putaria, gol do Bahia. Aí é de lascar. Aí pronto, o Fortaleza entrou no jogo depois, botou uma pressãozinha, empatou com o Beckton, né? Que tá até bem, né? O Beckton, né? Começou bem no Fortaleza, né? Só não tem 3 gols em 2 jogos porque roubaram o primeiro gol lá, aliás, o segundo contra o Atlético Paranaense. É pra ter 3 gols em 2 jogos. O Beckton tá bem. Se encaixou ali perfeitamente no ataque do Fortaleza. E o Chamusca, que tá vindo aí, Fortaleza, já foi técnico do Beckton lá no Paysandu. E foi a melhor fase do Beckton foi no Paysandu. Ceará. Ceará ontem é um branco. Tem que ter back aqui. Em menos de 7 minutos, o Ceará conseguiu levar 3 gols. Que moleza, que moleza. Pega nos peitos da Tereza, Ceará. Aí tá aí. O time do Palmeiras todo quebrado. O Ceará só tinha o Vina, né? Falco, o Vina que realmente comanda o meio de campo do Ceará. Mas tudo bem, não tem o Vina. Aí, acho que não tem o Vina, o Ceará tá acaba agora. Aí tá aí. O Palmeiras aí meteu 3-0, complicando a situação do Ceará. Eu acho muito difícil o Ceará reverter essa situação. Por mim, o Ceará já seria Copa do Brasil. Desculpa aí, mas tem que focar aí na Série A, que é o objetivo do Ceará e Fortaleza, Série A. E ontem eu vi duas coisas engraçadas. Rogério Ceni no Flamengo ontem, comandando o Flamengo, triste. Triste, triste, cabisbaixo, triste, desolado. Por quê? Porque ele olhou pro banco de reserva e não tinha o Marlon. Não tinha o Marlon que volta aí pra colocar. Entendeu aí? Rogério, você tava triste ontem, porque ele olhou pro banco do Flamengo e olhou, cadê o Marlon? Cadê o Marlon? Cadê o Marlon? É de lascar você. Deixa aí, né, meu filho? Tá boicotando minha participação porque eu tô indo bem? Tá com inveja? Diga logo, tá com inveja. Não apaga a luz, não. E o Ceará tá levando a conta da luz, que dá um apagão no Ceará. Tá igual o Martins Gambiarra, você vai cá, a luz tava cortada, a luz tava cortada. A mãe dele esqueceu de pagar o papel de abril. Acabou o Ceará ontem lá contra o Flamengo. Então, apagão, apagou, pronto, acabou, pronto, apagou. Aí o Ceará se lascou. Dificilmente o Ceará revés, meus amigos e minhas amigas. E o Rogério olhou pro banco, cadê o Marlon? Quero. Rapaz. Que crebo que é, pai? Aqui é o Raimundo doido, negócio de crebo. Que negócio de crebo? Não vai falar sem moleque derramado, não. O crebo é igual o Thiago Brito, rapaz. Raimundo doido, não vai falar sem moleque derramado, não, poxa vida. Você tá com raiva, que você errou tudo, você errou. Você tá com raiva, porque, ó, você disse que o Ceará ia ganhar, o Ceará não ganhou. O Fortaleza ganhou, o Fortaleza não ganhou. Você errou, foi tudo. Você é um macumbeiro de caraca. E quem foi que disse? Eu sou louco, que raiva. Então começa o programa, vai, Sussão? No pule desse barco, continue remando. É pra trabalhar, os contra falando, e Deus abençoando. Vai, dança, Eri Soares, dança, Eri Soares. Por enquanto não temos imagem do estúdio, mas o Eri Soares está dançando aqui, está dançando até o chão. Eri Soares. É. Bom dia, Eri. Bom dia, Cléber, Jackson Oliveira. Bom dia, Eri Soares, Cléber Fernandes. Começou. Principalmente os nossos ouvintes. Eu até mencionei, foi tudo hoje. A entrada do programa com o bom dia de vocês. É bom, Marcelo. Nada que uma derrota Sim, não me faça ficar zonzo. Atenção, galera, deixa eu mandar um abraço pra você que está no Brasil inteiro escutando as garras da patrulha pelo aplicativo da Verdinha, que é gratuito. Você baixa o aplicativo e escuta a gente em qualquer parte do Brasil e do mundo. Também estamos no site da Verdinha, que é gratuito. O site e o aplicativo é gratuito. Você vai no site e escuta nossos podcasts. É podcast. Vamos embora. Obrigado a você também das parabólicas 2, da Sky, da Oi. Vários meios, várias plataformas para escutar o nosso programa. Alô, galera, vamos lá, é hora de chamar Cid Moleza, pensamento do dia. Vai, Cid Moleza. Olha. Hoje é dia 12, hein? Dia 12 de novembro de 2020. Estamos a 2-3 dias das eleições 2020. Vai, Cid Moleza. Olha, mais um pensamento fantástico. A frase: os homens são todos iguais. Quem foi que inventou essa frase? Quem foi que inventou isso aí? Quem foi? Que o Blessio Meta foi? Foi uma chinesa que perdeu o marido na multidão. Rapaz, olha, se você tiver uma festa de chinês, e você for com amigo chinês pra festa, se esse seu amigo for no banheiro, você, se ele se perder, você não conta mais nem a foto. É tudo parecido, mano. Não tem como não. Ali é da mesma linhagem, né? Chinês, coreano, japonês, né? Tudo igual, né, mano? É tudo a cara do Jaco e do Jackie Chan. É interessante que a gente não vê nenhum com o cabelo pichão aí, né? Com o cabelo lisinho, né? Muito bem, vamos lá, galera. É hora de quem é? Só atenção, galera. Olha aí. Alô, André. Vamos embora. Daqui a pouquinho, nas garras da patrulha de hoje, você terá a história do dia a dia. Hoje a história do dia a dia é muito boa. Dá um F5 aí pra saber qual é a história do dia a dia hoje, meu querido Assunção. Tem não? Não tem. Tem. Daqui a pouco ele vai mandar. Não mandou ainda não? Tem. Tá bom. Vamos, daqui a pouco ele vai mandar. Atenção, daqui a pouquinho você vai rir bastante com a história do dia a dia. Também daqui a pouquinho teremos nas garras da patrulha professora o seguinte no quadro Você Sabia. Hoje é quinta-feira. Teremos aqui a Prontinho da Fofolete abençoada no quadro daquelas duas. A piada do dia. E a partir agora está no ar. Arranca rabo da serra. Arranca rabo da serra. Muito bem, meus amigos, vamos lá para o arranca rabo de hoje. O tema é o seguinte. Hoje, para quem não sabe, fique sabendo, hoje é o dia do diretor. O diretor escolar, aquele, né, da escola. Aquele que marcou a época da sua vida, que era rigoroso. Um que era bacana, outro não era tão bacana assim. Enfim, hoje é o dia do diretor, ou da diretora, como queiram. Lembro de algumas diretoras da minha infância e adolescência que me marcaram bastante. Meninas, pessoas, mulheres, homens maravilhosos. Meninas, porque tem algumas que eram bem jovens e eram diretoras. Sai da minha mente é doutora Dilso Brasil Soares. Foi muito importante. Pessoa maravilhosa. Lembro de alguns diretores, do professor Rosendo, lá do Montese, diretor do Colégio Castelo Branco, gente boa demais. Também a Lu do Paulo, ali, a do Paulo VI, eu esqueci o nome dela. Paulo VI. Danada, né? O que que você mal lembra? O que mais lembra do Colégio das Merenda? Pois é, a pergunta é, o que mais você lembra na época do colégio, hein? O professor já antecipou, dizendo que era a merenda escolar, essa, professor? Papai, o que mais me lembra da merenda, era muito demais. E assim, o que mais lembra você na época do colégio? Não tinha merenda, não, essa merenda vem em casa. E o que que lembra mais? E tá com fome, era rico, entendeu? E o que que marca mais, que marcou mais na época do colégio, Dejaci? A arrogância das professoras, que a gente não podia nem se mexer. Não. Isso aí era educação, rigidez. Hoje não tem mais. Hoje querem dar às professoras em sala de aula. Hoje está totalmente diferente. Hoje está, pois é, essa rigidez que você falou aí, Dejaci, na época era importante, né? Que os alunos tinham a professora como segundo pai e minha mãe. Quando a gente estava no colégio, era obrigado a cantar o hino nacional, quando ele estava todo dia. E ai de você se você não cantasse isso. Hoje professores e professoras são agredidos em sala de aula. Isso é uma coisa inaceitável, é um desrespeito. Antigamente professora mestra, né? Tio, era tia, o tio, né? Era aquela coisa. Era a extensão da cadáver. Sem dúvida nenhuma. Agora não acontece com o lambado, né? Mas aí, diga pra gente, você vai dizer agora pelo zap zap 98837306, o que é que te marcou mais no colégio, na época do colégio, hein? Segundo seu professor, foi a merenda escolar. Do Jaci, foi a arrogância de alguns professores que eu não concordo. Era a época, né? É. O Jaci se comportava mal na sala de aula, quer dizer, ficava passando os outros e queria que conseguiu passar essa mão na cabeça dele. Aí não dá. É muito mais do caso de a gente na época do colégio, hein? Danado, queria pegar a menina no... Queria pegar a menina, é complicado. O meu comportamento era 10, parecia que uma música morta. Então, vamos embora. Você vai dizer também pelo zap zap e também pelos dois telefones que o assunção do Aquiraz vai colocar agora! Vai! Vander Gonçalves. O que é que mais te marcou nas épocas saudosistas do colégio? O que mais marcou você na época do colégio, hein? Na hora do recreio, ao novo, do intervalo, como é hoje, chamado? Fala aí, vai, Raimundo Doido. Cadê, Raimundo? Tempo é pra nós dentro de colégio. Raimundo Doido! Eita, esse moral! Alô? Alô, alô, bom dia! Alô? Bom dia! Bom dia! Quem é tu? Tu não, a senhora, Dona Zenaide. Ah. Quem é a senhora? Vai começando logo pelo respeito. Por favor. Você sabe o que é que me lembra? Por favor, sem cagaço. Eu tô hoje com a pista queimada. Sem cagaço, por favor. Senhora, qual o seu nome, senhora? É Dona Zenaide Gondim. Da onde, Dona Zenaide? O nome desse bicho, não, mano. Pimenta Jana. Pensei que era lá de Juazeira, a Dona Lunga. É, Dona Zenaide, desejando aqui mesmo. Desejando, né? Oi. Dona Zenaide, o que é que mais marcou época na sua tempo de colégio, hein, Dona Zenaide? Sabe o que foi, seu Raimundo? Quando vou me chamar de dois, porque eu não gosto de apelido. Calma, mas, seu Raimundo, calma. O que mais, viu? Você tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu tô falando, tô ouvindo. Ó. Tá baixo? Tá, não pode tá baixo. Tá baixo ou não, tá baixo. Ó, o que mais me lembra na minha infância de escola é o respeito, seu Raimundo. Respeito. Seu Raimundo. Meu respeito, né, Dona Zenaide? Seu Raimundo, Dona Zenaide, vai dizer respeito. Caiu pra ligação da mulher. Alô, bom dia. Alô. Bom dia. Olha só, bom dia. Bom dia. Quem é você? É a Zenaide Lu. É Leone. Eliane, rainha do forró, rapaz. Eliane, você fez sucesso, negócio de arma rede na varanda, essas músicas aí e tudo mais. É época do colégio também. Você teve alguma coisa do colégio que ele marcou, Eliane? É, a palmatória. A palmatória? Ah, marcava. Marcou as mãos, até eu vi a música. Minha mão quer ficar vermelha. A palmatória é rainha do forró, é? É, rainha do doido. Você era mal comportado em sala de aula, Eliane? Com certeza. Tem que cantar, né? Na sala de aula, queria cantar, né? Valeu, Eliane, obrigado, hein? Grande sucesso. Alô, mais um ouvinte? Alô, bom dia. Bom dia. Alô. Quem é tu? Bom dia. Então, amigo, tem uma coisa que é muito bonita aqui do Planalto em Santana. Na época de colégio, quem fazia mais gostoso era a merenda mesmo. A merenda, né? É, moleque velho. Repetia? Rapaz, era um docinho com farofa. É. Aí depois tinha uma sopinha deliciosa. Rapaz, aí depois nós ia pra fila de novo pra repetir, rapaz. É muito bom. É. Hoje em dia o menino nem mais merenda tem no colégio, rapaz. Ah, velho. É um caju. Oh, meu Deus do céu. É um docinho de caju e um copinho d'água. Era bom demais, né? Obrigado, garotinho, pela participação. Vamos lá, o que é que mais te marcou na época do colégio? Hoje é o dia da diretora ou diretor, hein, escolar? Alô, bom dia. Oi, alô, cara. Bom Oi. Dia. Quem é você? É Cotil. Eu sou eu. Quem? Marcelo. Da onde, Marcelo? Eva. Em Ubatuba. Ah, beleza, então. Garotinho, o que mais te marcou na época do colégio, hein, garotinho? Foi o batom das meninas na escola. Eu? O batom das meninas? Sim, a professora, que é muito brava. Aqui tu usava, né? Usava o batom. De prensado, de vez em quando. É, não é? E agora eu vestido agora que pede. É. Valeu, garotinho, obrigado pela participação. O batom das meninas, entendi muito bem, não. Alô, bom dia. Bom dia. Alô. Bom dia. Outro, aí tá no meio da reia do barro. Alô, bom dia. Aí. Oi. Bom dia. Bom dia, Raimundo. Quem é você? Beleza, meu velho. É o Carlinho da Messejana. Carlinho da Messejana que mais lhe marcou, hein, na época do colégio, hein, Carlinho, hein? A caneta vermelha. Por que a caneta vermelha? Porque era pra... resposta, é? Eu estudava, a nota dele, a nota baixa. Eu me lembrava das professoras, das amigas lá, marcava muita coisa. Era aluno cobra, só passava a carta. A caneta vermelha, né? Dia das mães, brincadeirinhas, festinhas. Mas marcou. A caneta vermelha era pior que isso. Uma vez eu emprestei meu boletim pra amigo meu, dar o susto do pai dele, sabia? Valeu, garoto. Eu acho que é por isso que o Cleto Fernandes só fortalece, porque o boletim dele era azul e vermelho, azul e vermelho. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem é você? Você não, senhor Demetri. Senhor Demetri. Agora tem em primeiro lugar, senhor Demetri, igual a senhora Zenaide. Ai, ai, ai. Rapaz, isso é um programa de humor, cara. É, eu sei. Aí, brincadeiras à parte. Cara, o que mais marcou foram as amizades, ó. As amizades é tudo de bom. E a dona Zenaide, o que mais marcou ela foi a palmatória, que inclusive ela estudou até com o seu Lunga, né, talvez. Você tava do lado dela. Valeu, cara. Obrigado. Valeu. Tchau. Tava pra pescar agora, né? Que a gata tá sentada agora longe do outro por causa do negócio de isolamento social. É, mas pescar agora tá complicado. Ele manda pelo celular, pelo WhatsApp. Alô, bom dia. Bom dia. Quem é tu? É a mesa, tá sendo cortizado. Quem Eba. Mais te marcou na época do colégio? Quem mais te marcou, gatinha? Hoje é de direito. Paquera e a merenda. Olha aí. Ia paquerar com os dentes, cheio de caro de feijão os dentes, né? Cheio de caro de feijão, né? É, amigo doido. Tu é doido, é? É, às vezes. Tá bom, tô sem remédio. Vamos WhatsApp agora, legal, bem rapidinho, vamos lá, porque já tá com a estourada, atenção, vai. Que mais ele marcou na época do colégio, hoje é diretor, diretora, vai. Que foi, bom dia, turma da Verdinha. Bom dia. Raimundo Malcota de São Luís Maranhão. O que mais me marcou foi uma vez que a diretora me chamou lá, porque eu fiz um desenho lá na parede do banheiro, desenhei um triângulo com um risco. Sei qual é. O que mais me marcou foi uma queda que eu levei com o escorregador. Caí, só que eu morri lá de cima. Troca. Era tão bom. Era bom. Raimundo doido. O que me marcou no colégio era professora. É. Tinha cada professora que ia de saia, ficava doido. Ai, que maravilha. Foi Raimundo doido e aqui. O que mais me lembra da escola era Rochar, menina de trás do grupo escolar. Olha aí. Rochar no mundo do colégio. É, Raimundo doido, você é doido, né? É. Hã? É? É? Oi, meu Deus. Quando eu lembro da diretora do colégio, quando ela me botava de castigo. Castigo. Arranca rabo da terra. Arranca rabo da terra. Vamos dar abraço aí, valeu. Mantém mais. Quando o cabra rabo foi pro colégio, tem mais valor não. Diretora do colégio, Visconde do Rio Branco, quem estudava na sala dela, no colégio dela, aliás, era o Martinho Gambiarra. O nome dela é Lucilene, é a diretora que marcou o passado do Martinho Gambiarra. O Martinho Gambiarra era a revista Playboy, né? Cabralhava uma revista e mais valor não, juntava o Marcos da sala tudo. É, hoje em dia é internet. Vamos lá, Benjaci, a história do dia a dia. História do dia, vamos ouvir. Oi, gente! Eu sou o repórter Fernando Salsicha. Estamos aqui na delegacia, onde acaba de ser preso o elemento conhecido como Teté. Mas antes de falar com o Scooby, ou quer dizer, com o elemento, vamos falar aqui com o delegado Francisco Acerola, amigo da Velma e da Daphne. Delegado, como é que aconteceu a prisão desse elemento? Olha, foi a prisão realmente, e exigiu, né, muito esforço de toda a equipe. Assim que nós chegamos lá, ele fez carreira, sempre se batia na bunda, aí ele tropeçou numa preda de calçamento, se era uma preda, era um paralelepípedo, né? E tacou os peitos no chão. Nossa equipe, né, de prontidão, caiu em cima dele e aprendeu esse elemento que é muito conhecido aqui, é o Teté, rapaz. Teté meio sumido, né? Mas o importante é que a sociedade agora está mais supérflua, né? E fraturenta com a prisão desse elemento. Muito obrigado e agora é com você. Vou falar com ele agora. Teté, meu filho, por que que você foi fazer isso? Roubar um carro logo na concessionária, meu filho. Ei, Fernando Salsicha, irmão, tá vendo um equívoco aí, ó. Tá foguetando um negro sem ter nada a ver. Quer dizer que o cidadão não pôde mais nem comprar o carro e já é mal interpretado, é? Mas Teté, meu filho, como é que a gente vai comprar um carro levando uma metralhadora? Não vou negar não, vou mentir pra quê? Realmente eu levei uma metralhadora. Agora por quê? Por quê? Já sei, porque você tem inimigo. Também, mas é porque eu queria comprar o carro à prova de bala. Aí já levei a metralhadora pra testar. Fazer o teste drive, né? Tem negócio do teste drive aí, né, que a negada fala? Desculpe interrompê-lo, mas o nome não é Teste Drive, é Teste Drive. Irmão, o teste quem é meu é seu. Tá vacilando? Não, tu vai te colar um pau. Então tá aí, gente. Pelo jeito, esse elemento aí, o Teté, é passar um bom tempo e traz as grades. E eu sou Fernando Salsicha. Oh, meu Deus. Desculpe, meu filho. Agora é hora de chamar o professor. Fortaleza, você sabia? O professor se disse. Professor Cibite, bom dia. Bom dia, meu amigo. Vamos embora. Vou dizer agora o que está acontecendo. Curiosidade, vai. Exatamente. Você sabia que o desodorante foi inventado no século XIX? Mas a preocupação com a suvaqueira, viu, já acontecia no cotidiano das antigas civilizações. Eu ainda sou muito fã do limão no suvaco. O limão no suvaco é muito melhor que qualquer perfume. Rapaz, limão. Eu estou de limãozinho do maior valor, sabe? Ah, mata qualquer bactéria. O limão é bom, o arco do limão. É válido. Tu usa limão ou tu usa desodorante, professor Cibite? Eu uso os dois. Tá bom, então volta amanhã então, né? Volta amanhã, meu amigo. Vá, abra o limãozinho, vá. Muito bem, gente, daqui a pouquinho voltaremos com aquelas duas profundas e abençoadas. A piada do dia, muito mais nas garras da patrulha. Nas garras da patrulha. Ah, é um vozeirão, viu, menino? Chegando aqui, profunda, populete, abençoada, aquelas duas. E aquelas duas. Mulher do vinho. Ela pensa que sabe de tudo, mas sabe de nada. Fala, Profilda. Ah, eu vou te contar. Eu vi não, Benfuda, fala. Olha, o programa eleitoral, a gente assiste pra ouvir as propostas, sabe? Sim. E só ver a acusação, mas não é, Benfuda, é, minha filha, desse jeito, é. Olha, um acusando o outro, pedindo direito de resposta. É uma baixaria total, Benfuda. Pois é, Profilda, olha, pra mim, política tem que ser igual ao Flamengo. Nossa. Vai ter que ter uma proposta boa. É, mulher, pois é, Bento, acho que alguns políticos, né, deviam fazer campanha, sabe, é numa fazenda, porque só tem conversa pra boi dormir, viu? Agora você disse tudo, minha filha. É, era pra esses políticos, sabe, que não tem plano de governo, sabe, faz outra coisa, não agredir o outro. Então, pessoal, homem de agressão, né, na campanha política, quem só diz uma coisa, hein, Bento? Pode! Um negócio desse... Brasil! Muito bem, gente, final de programa nas garras da patrulha. Piada do dia não deu tempo, porque tem a propaganda eleitoral gratuita. Trabalharam aqui os radioatores. Eri Soares. Kleber Fernandes. Seja de Oliveira. A produção foi de Eri Soares, né, o Tizil, né, grande humorista. Tem show hoje, Eri? Hoje tem, eu vou estar na Crocobit, toda quinta-feira lá na Crocobit, o Mastro Gil, de Oqueiroz. Quinto, humor e caranguejo. Hoje também tem show meu, né? Esqueci de falar, vou falar agora. Na Via Pista Marafonga, perto do Detran, Godofredo Maciel, Cleber Fernandes da Procil, do Fofolete das Garras da Patrulha, a partir das 21 horas com música ao vivo. Luiz Arthur Oliveira, tem show hoje? Não tem show, não. Eu vou pra Iguape, vou lá ver o Assunção de pé. Oh, Iguape? Ah, Assunção de biquíni de praia, de sunga, é uma coisa assim, fenomenal. É, cuidado que o som é pesado, viu? É. Cuidado aí. É, agora tem uma coisa, você sai de lá capotado, que pensa que é pra beber. Deve cachaça é pura, viu? É. Valeu, galera. Final de programa vem aí, horário eleitoral gratuito. Voltamos amanhã com mais um programa. Dia dos namorados acontece cada uma. Confira. Minha filha, você vai escolher qual é o presente que você quer ganhar no dia dos namorados? Ah, eu queria um celular novo. Um celular novo? E o outro? O outro já paga minha academia. Você está ouvindo a ZYJ 454, Rádio Tamoio AM, 900 kHz, Rio de Janeiro. Uma emissora do sistema Verdes Mares de Comunicação. Anote nosso WhatsApp: 021 986364000.